My Gamers Podcast. Bom dia, boa tarde, boa noite. E boa madrugada. Esse é o 4Games Podcast e hoje a gente vai falar sobre jogos de zumbis. É, e tudo mais relacionado a zumbi. A gente quis fazer um podcast de zumbi, mas a gente fez o maior podcast de zumbi já feito aqui. A gente vai falar de jogo, de filme, de gibi, com a trilha sonora que vocês podem ver que é toda influenciada por mortos-vivos. Ou nem tanto, né? De alguma maneira. De alguma maneira. Tudo aí ligadinho. Fala de HQ, o cara da 4. E aqui quem fala é Shinkoio. E a tua mãe comeu meu cachorro? Aqui é o Mário Abad, o Fanatic. E eu até fico meio desesperado, porque não sou especialista de nada. Eu tô aqui meio perdido, porque eu não lembro direito do que eu joguei, do que eu vi, que eu deixei de fazer. Mas uma coisa eu tenho certeza. Se pintar uma zumbi gostosa na minha frente, mesmo necrosada, a gente pega. Eu sou o Vivardi, um zumbi da Mônica Bellucci, eu comeria com muito gosto também. Coisa feia de falar. Sou fuzileiro. Mais uma leitura de e-mail. E-mail. Falei agora. E se vocês ouvirem uma risadinha de um terceiro, é o espírito do McFly que tá aqui com a gente. Exato, tá aqui perambulando. Mas pelo jeito ele vai permanecer em silêncio, tá se segurando, menino. Coisa feia. Jogando tinha pra cima? É, agora que nós tivemos uma nova reestruturação, né? É, depois de um enrosco enorme de nossa primeira gravação via Skype e ver que isso dá um trabalho do caralho pra editar. É, primeira a longa distância, né? É. Passamos por sérios trabalhos. O Pod não morreu, ao contrário do que alguns filhos da puta pensam. Ou não tão filhos da puta assim. Temos aqui as garotas de bordo, certo? Temos. Temos. Temos uma aqui que parece muito com o McFly. Eu não sei se isso é bom ou ruim, mas... Eu acho que não é bom, não. Não. Bom, a gente tá se reestruturando. Vamos ver se vai pra frente. Vai, lê a porra de e-mail. Pegando um papel aqui, pega um papel. Vou ler esse aqui. Edinaldo. Edinaldo Chaves de Mortais. Não, Moraes. Não colocou idade, não colocou profissão, não colocou de onde é, não colocou porra nenhuma. Então, PQP. Ô puta que pariu para as pessoas que não entendem isso. Para os leigos. Exato. Ter vergonha de jogo de navinha é o caralho. É o gênero mais difícil. Joga Jingle Wing e Aerofighter que é muito foda. Concordo com o senhor, rapaz. Eu que reclamei disso, né? Não é mais difícil que 1942, eu não entendi, eu já não falei é mais disso. Difícil que o jogo que eu falei, o Icaruga. Que puta que pariu. Joga Icaruga que você vai ver o que é difícil. Não, não é vergonha, né? Mas eu acho que você ter um videogame de última geração pra jogar isso aí é uma coisa meio esquisita, né? Não, você ter um e jogar um Ace Combat, um Tom Clancy Rocks lá, isso não é não, feio. Não, esse daí é um simulador de voo. O jogo de navinha que a gente fala é aquele que tem a navinha pequenininha ali. Você sai atirando, é um champ. É que nem jogar Geometric Wars. É que nem jogar Tetris, entendeu? Que é uma coisa que eu comentei também. Eu salvei Tetris no Play 2. E ele, putz, cara... Eu joguei Vapor no PS1. Só eu curti esse jogo. É, eu joguei isso também, só é, que... Eu acho que ele escreveu errado, acho que é Vapor. Na verdade, é, ele escreveu Vapor, V-A-P-E-R. Eu tenho Vapor, que seria Vapor, é. Que é de nave, só que ele é, não é visual de jogo de navio que nem a gente tá falando, é um visual mais 3Dzão. Mais modernoso. É, eu tenho ele aqui. É maneirinho. Acabou o e-mail do cara? É, o cara só escreveu isso, não mandou abraço, nada. Falou pra turbinar o seu message com emote, com os cliques grátis. Esse e-mail foi verificado com AVG, essas coisas. Mas isso acho que a gente não precisa falar. Ah, então... Não é até mais e-mail hoje não, vai. Vamos voltar pro pod, foda-se. É, tá cumprido, né? Tá cumprido. Esse daí, clique nos links, tem link pra caralho dessa vez. Vamos dar uma ilustrada. É. Aí nos comentários eu tô colocando a lista de todos os jogos catalogados de zumbis. Jogados por minha pessoa. Se você quiser colaborar com a lista de jogos de zumbi, é só comentar aí embaixo que a gente vai criar, ó, essa coisa bonita que tá aí. Então tá, vamos pro pódio com o celular que tocando. Thank you. E hoje a gente tem aqui um convidado muito especial. A gente tem um especialista do especialista do especialista aqui, nosso maior convidado, Mário Abad. Que maravilha! Só pra gente se inteirar um pouquinho. Você joga bastante, Mário? Jogo, mas eu não sou fanático, não. Eu jogo sempre, mas eu não tenho aquela loucura de tipo assim, preciso zerar esse jogo, vai trazer. Não, eu jogo um pouquinho, daqui a pouco pulo pra outro, eu não passo nunca na segunda fase no máximo de cada jogo. Porque eu não tenho saco. É, hoje em dia a média tá assim pra todo mundo, viu? Não, tem uns amigos meus que entram, cara, os caras zeram tudo, vão até o final, perde 8, 9, 10 horas em zero. Eu não consigo. Eu só posso perder no máximo, cara, uns 40 minutos, 50, uma hora e meia, no máximo com cada game, entendeu? E de joguinho velho, você já acompanha desde antes aí de Nintendinho, Mega Drive, essas coisas? Cheguei a jogar, mas olha, eu vou te ser bem sincero, cara, eu não sou uma boa memória pra isso não, cara. Eu sou muito mais de análise do que de decoreba. Eu não fico decorando em HQ, aquela história que foi publicada em 65, que o roteirista foi esse. Se você me falar a história, eu vou analisar a história. Agora, eu não decoro nada. Às vezes, eu até me confundo se foi o Frank Miller que escreveu, pra tu ver. Eu nem fico me ligando nisso, né, nesses pequenos detalhes, se foi o Grant Morrison, entendeu? Se foi o Garfini. Não, mas é isso mesmo, não dá pra focar muito não, senão a gente também fica louco, né? É, porque eu prefiro deixar minha cabeça aberta pra análise. Tu jogou já Pitfall na tua vida? Já joguei, mas não me lembro direito não, cara. Pitfall é aquele joguinho do Atari, primeiro jogo de andar com bonequinho, né? Me lembro. Não, tinha uma versão dele que era pro Nintendinho. E tinha uma fase que era mortos-vivos, cara. Pô, legal, maneiro, hein? Eu não devo ter chegado nessa fase, deve ser isso. A música era um mid, mas era mó sinistro. Um mid tosco, mas pra época era sinistro. Esse Zobination é um que tinha uma cabeça que voava? Isso. Esse eu tô me lembrando. Me lembro que tinha que recuperar uma porra de uma espada, não era isso? Isso. Que não tem nada a ver com Nação Zumbi, a banda, né? É. Não tem nada a ver com a banda, não. Ah, não vai me saber, eles podem ter dado nome por causa desse jogo, né? É, pode ser. Eles ficavam lá fumando uns maracatu e catando caranguejo no mangue, e de repente pegaram um jogo, ficaram ficcionados e deram nome na banda. Esses aí é tudo 8-bits, né? E tem um... Não sei se você lembra, aquele... Que você controlava um cara fortão que começava no cemitério. Aí você pegava, matava os zumbizinhos. Aí dava power up. Altered Beast, que você vai crescendo, ficava mó Schwarzenegger, assim. O foda é que nunca teve nenhum ator fortão dando porrada em zumbi em nenhum filme, né? Não, eu acho que o único ator que eu me lembro, assim, dando porrada em filme, né, em zumbi, é o nosso amigo Bruce Campbell, né, no Evil Dead, né. Ele não era bem zumbi, mas era o mortos-vivos, né. Aí mesmo assim ele era... Ele não é fortão. Ele fazia meio que o herói ali, né, tanto era o Ash, né, e ele... No terceiro filme tem aquele exército de Army of the Dead, né, que é o nome do filme, e aí tem um exército de mortos-vivos que ele enfrenta, aquele exército com a ajuda de alguns camponeses da região que ele cai ali no segundo filme. O Evil Dead é uma coisa esquisita, porque não é um zumbi clássico, né? Não é. É todo possuído, né? Isso. E caveirinha pra mim não é zumbi. Olha, se a gente tivesse feito uma lista aqui de jogo com caveirinha, pode ter certeza que a gente tinha que fazer uns 20 pods pra falar tudo. Concordo. Caveira aparece em tudo, né? O Ed Hunter, aquele jogo da Iron Maiden, chegou a ver, ó, Abad? Vi, lógico. Na fase do Live After Death, você mata zumbis. É verdade, são zumbis. Nas outras fases, você mata o quê? Você mata arruaceiro, você mata louco no hospício, você mata diabinho no inferno. Depois que você tá no inferno, você renasce no Live After Death, aí você mata os zumbis. Tem que dar 7 tiros pra matar cada zumbi. Pagodeiro que é bom nada. Pagodeiro, o cara que dança forró aí, nada. Seria o ideal pro jogo da Ed Hunter, né? Mas eu vim perguntar uma coisa. O Ed, né, que é o mascote do Iron Maiden, até aproveitando que o Iron Maiden dele agora no Brasil tá tocando aí, tocou Rio, São Paulo, enfim. Mas o Ed, pra mim, não acho o Ed um zumbi. O Ed é um corpo em decomposição, né? Ele não é exatamente um zumbi. É, isso aí. E depende, né, das fases, né? Tem fase que ele tá mais bem nutrido, tem fase que ele tá mais desnutrido, né? É uma coisa meio doida, tem né? Tem fase que ele tá cibernético, tipo o Jason X. E o Somewhere in Time, né? Acho que aquele álbum deles, ele tá meio ciborgue, né? Ele é o Jason X, mano. É. Quer dizer, o Jason X é ele, né? Desse filme aí só presta a primeira cena. O Jason não seria um zumbi, por exemplo? É, o Jason é um zumbizão. Você acha que é um zumbizão? A partir do 4, né? É, do quinto filme, quando ele tá enterrado e aí cai aquele raio e ele volta, né? É, porque dos outros lá ele ainda tava novo. Porque eu vi esse filme novo aí, o povo tá reclamando que ele corre, né? É. Pô, ele corre por dois motivos, né? O primeiro é que ele não é zumbi, ele ainda tá vivo lá. Ele não morreu, que é o reboot. E o segundo é porque tem influência do Michael Bay no filme, né? Isso. Aí o bicho tem que correr, pô. Não adianta. É meio que um remake do segundo filme com o primeiro filme. Depois de terem feito 500 continuações já em terem enchido o saco, eles começaram o processo de fazer remakes. É, igual o 007 tudo. É, o Massacre. Isso, o Massacre da Serra Elétrica foi o primeiro, depois teve o Halloween, agora tá tendo Sexta-feira 13, essa semana estreou no Brasil o My Bloody Valentine, né, que é o Dia dos Namorados Macabro. 3D, hein? E 3D, isso eu achei, adorei o filme. Você viu ele em 3D? Vi em 3D, aqui no Rio, vi na sala de 3D. Coisa que eu fiquei meio puto com essa tecnologia 3D, que não tem como legendar, né, só dublado. É só dublado, é horrível. Então, eu até você, que mata é isso. Mas vocês viram, você com óculos, você acaba esquecendo os caras falando, porque o óculos fica toda hora te dando aquela coisa do cara jogando coisa na tua cara, você acaba às vezes prestando mais atenção na imagem e aí esquece um pouco o diálogo, entendeu? Mas que incomoda, incomoda. Ele falou de legenda 3D, mas eles estudaram isso, mas disseram que fica cansativo você ler, focalizar na legenda 3D, fica com meia hora já começa a dar náusea. E ia sair mais caro, né? É, e também sai mais caro. Que os caras têm que furar o filme pra pôr legenda, tão mão de vaca que são. Mas tu gostou do Jason novo? Gostei, achei legal, achei bacana. Cara, esses filmes todos, a gente nunca pode analisar esses filmes como uma obra de arte, né? Como cinema. Ah, né? A gente sempre analisa, tipo assim, sangue, vísceras, sexo e morte, né? É o que fazem um bom filme, né? Tem mortes maneiras, tem bastante sangue, parece mulher pelada, tá tudo ótimo, né, cara? É, prendeu a atenção, é bom. E tem joguinho dele também, no Nintendinho. Do que? Do... Sexta-feira 13. É, só que não tem graça nenhuma. Teria graça se você fosse o Jason, né? Você tem que fugir dele, que graça tem? Você costuma, ou costumava jogar fliperama, Mário? Fliperama, sim, é que você tá falando, eu ia em fliperama, mas jogava mais aquele pinball, né? Acho que é a influência do Tommy, né? Pinball Wizard, né? Dos anos 70. Você chegou a ver o House of the Dead nos fliperama, aquele tiro com zumbis? Eu me lembro de ter jogado o jogo de morte, de matar morto-vivo, no caso, zumbi. Esse daí tem dois filmes que saiu do V-Ball, pô. É verdade. São dois filmes excelentes, né? Excelentes, aí é pesado. É, justamente. Pela crítica, eles são os piores filmes de zumbi de toda a história. É, o problema do Uri Ball, né, esse diretor, que ele acabou ganhando essa fama, né, de pior diretor de todos os tempos, né, isso não existe, né, cara diretor já pra fiz cada coisa que é brabo. É. Mas ele acabou curtindo essa fama, e é legal que os fãs acabam indo assistir os filmes dele, até por causa disso, né, será que ele vai fazer um filme tão ruim de novo? Então as pessoas já vão pro cinema até pra rir disso, no caso nem cinema, no caso aqui na gente é vídeo, né, a gente aluga esses vídeos pra ver, pra rir, e muitas vezes pra poder falar mal, né, o cara já senta pra falar mal do filme do cara, mesmo quando o cara tá fazendo uma coisa direito, ele já senta pra falar mal do cara. Não, mas eu acredito nele, pô. Você assistiu o Postal? Acho que é o penúltimo dele. O último é Far Cry. Puta, ele fez o filme do Far Cry. O último que eu vi dele, acho que foi o Sid, não foi o Sid? Isso. Inclusive, eu achei até engraçado, porque o final, todo mundo morre, né? E o vilão vence, né? Já tô dando spoiler já. Ah, mas não faz mal dar spoiler do filme do V-Ball. O povo já sabe que vai, não espera nada. O legal desse Sid é aquela cena lá de martelada na cabeça com câmera fixa, acho que é 6 minutos que ele pega uma veinha e vai mantendo o martelo. É verdade. Essa cena é a que salva o filme, é o que faz todo mundo ver o filme. A gente coloca o link aí embaixo pro YouTube, que aí vocês não precisam perder tempo alugando. É, mas eu acho legal, porque eu adoro o final desse filme, que a gente parece que o cara não vai ser pego, não, o cara sobrevive, né, a cadeira elétrica, a coisa toda, sai da tumba, ela sai matando todo mundo, ela vence no final, cara. É, ele é um zumbi também, praticamente, né? Essa aí me lembrou que ele é Shocker, né? Shocker, é, isso aí. Eu adorei o primeiro, porque, quando eu falo adorei, tipo assim, é um filme fraquinho, mas eu gostei porque tinha muita música de rock and roll, de bandas famosas na época, né? Tem música do Kiss, tem música do Megadeth, acho bacana que a trilha sonora era toda rock and roll. Assim, bacana. É, o filme é porreta, assim, mesmo na época ele era porreta, agora não é tanto, mano. É. Mesmo assim, vale a pena pra quem gosta. E como o cara volta, ele pode estar na lista de zumbi? Tudo que é morto e volta é zumbi pra nós. Tem a Moonwalker. Ah, Moonwalker, pô. Você assistiu esse filme aí? Moonwalker? Senhor Michael Jackson, nosso... Ah, me lembro, lógico. Moonwalker via aquele que ele... Foi a mistureba do cão, né, cara? Eu me lembro disso. É, eu acho que o jogo fez mais sucesso que o filme. É, tem um joguinho pra arcade e pra Mega Drive. E tem a fase dos zumbis igual o Thriller, mano. Foi aquela fase áurea do Michael Jackson, né? Tudo que ele tocava virava ouro. Sabe o que é esquisito? Não tem a música Thriller. Tem um monte de música, mas não tem. Algumas versões do jogo tem. Muda algumas músicas da europeia pra americana. Esquisito isso. E eu me lembro do filme só. Agora, esse jogo eu nunca joguei. Graças a Deus. O legal do jogo é que tem até o o botão pra você pôr a mão nos bagos e dar o gritinho, mano. Sério? Sério, mano. É, você vê. E é com esse que é o poder dele pra matar todo mundo. O objetivo do jogo é você salvar as criancinhas do cenário. Depois que você salva todas as criancinhas, você tem que enfrentar o chefe. Aí ele leva as criancinhas pra casa e faz o que ele quer depois, né? É isso como prêmio. Eu lembro que tocava Smooth Criminal, né? Toca, Smooth Criminal é que toca direto. Apesar que eu prefiro a versão rock do que a original dele, viu? Ah, não. Essas versões rock aí, os caras são muito bosta. É, eles não fizeram sucesso, né? Aquele Alien Farm, né? Tá bem, né? Meu, toda versão que tentam fazer de músicas do Michael Jackson fica sempre pior. Fizeram uma agora do Beat It, que coisa nojenta. Eu não vi essa porra não, mas olha, eu ainda tenho esperança de fazer uma versão death metal. Na hora do solo, o cara simplesmente não faz nem 10% do que o Ed Van Halen faz no original. É, tinha que chamar o Van Halen pra essas coisas, né? Ou aprender a tocar, né? Vai se fuder, porra. E o Van Halen tá parecendo um zumbi agora, dito que ele emagreceu, né? É, né? Não existe, mas devia existir, porque seria muito foda, seria do Fome Animal, né? É, Fome Animal, né? Peter Jackson, né? Pensa assim, um joguinho em primeira pessoa, você controlando aquele cortador de grama e só voando pedaço. Que eu nunca vi um cara ficar tão ensanguentado que nesse filme, né? Eu acho que até hoje eu não vi um que superou. Tem algum que você acha que supera de sangue, mano? Tem muito filme B que os caras cada vez mais, por exemplo, como tem agora a gente se entrar no Guinness que mais botou. Então os caras ficam jogando cada vez mais sangue pra poder ser o que tem mais, né? E às vezes fica até meio desproporcional, né? Ah, sim. Que nem tá tendo agora uma onda de japonês, né? É, direto. Já assisti aquele A Machine Girl, que a mina tem uma metralhadora no lugar do braço. Esse eu não assisti não, mas eu vi o Ninjas de Devil, cara, que eu achei bem ruizinho, mas bem legal porque tem bastante sexo, né? Ah, esse é uma maravilha, né? É, porque a mulher transa e tudo, luta espada, faz tudo, a mulher transa, aparece ela nua transando. O japonês é meio maluco, fez esse filme. Ah, uma série de jogos que acabou virando uma série de filme é o Resident Evil, né? É, Resident Evil. E de filmes bem meia boca. Verdade, cara. Ah, mas tem a Mila, né? A Mila já vale o filme, né? É verdade. Puta, a Mila vale. Eu tava falando esses dias com uma amiga minha que eu faço coleção de filmes, às vezes, por ator, por diretor, né? Legal. Que eu gosto de ver, assim, um ator e diretor que faz tudo quanto esse tipo de filme. Tipo o Bruce Willis. O cara faz comédia, faz ação, faz tudo, né? Aí eu, tá, que mulher que faz isso? Só sobrou ela da minha lista que eu pesquisei. Que ela fez a Lagoa Azul ainda. Se ela não tivesse feito a Lagoa Azul... A Lagoa Azul 2 é com a Mila, mano. Puta que pariu. É com a 2, é a 2. A primeira é com a Brooke Shields. É, se eu não me engano, ela tá no Karate Kid 4 também. Você não confundiu não, cara? No Karate Kid 4, que não é mais o Ralph Macchio, que é a mulher que faz, é a Hilary Swank que faz o Karate Kid. Isso, a adversária dela não é a Mila? Não, cara, mas não é a Mila, não. Essa dela não é a Mila, não me lembro mesmo. Não era a Mila, não. Só se ela usava outro nome na época. Eu acho impossível, não me lembro. Não, confundi. É, não é, não. Tô vendo a ficha da donzela aqui. Ela tá gostosa agora, hein? Agora, sempre foi, rapaz. Ela sumiu um pouquinho, né? Ela começou a cantar, né? Quis virar rockstar, as músicas dela eram ridículas. O bom era que ela ia se apresentar de vestidinho colado. Mas musicalmente era péssimo. A gente tá fazendo esse pod também, porque agora tá saindo Resident Evil 5. Já saiu. Sexta-feira 13. Sexta-feira 13 saiu esse jogo agora. Tivemos duas sexta-feira 13 desse ano, ó. Coisa linda. Até agora, né? É. Os caras aproveitaram a primeira pra lançar o Sexta-feira 13. E a segunda saiu o Namorado Macabro e o Resident Evil 5. Só que a franquia do Resident Evil, a partir do 4, não é mais zumbi, mano. É, eles deixaram de ser zumbis pra ser, assim, um povo com um vírus. Que tem uma seita que acaba enfiando vírus no povo e o povo fica daquele jeito, andando que nem zumbi. Eles são possuídos. Eles são possuídos, mas não são mortos-vivos, né? Pô, legal. E no 5 é na África, rapaz. Caramba, aí você imagina o que deu de neguinho reclamando de racismo no jogo. O jogo nem tinha saído. Primeiro saiu um trailer e já... Saiu um trailer e todo mundo reclamando que é racismo, mas se passa um negócio na África, você quer que seja o quê, né? É, não, mas sempre vai acontecer, cara, não tem jeito. Você vê esses filmes assim, o vilão era da Coreia, aí os coreanos protestam. O vilão era do Afeganistão, aí os caras protestam. O vilão era da Arábia, ninguém protesta. O vilão era francês. Sempre tem um protesto, cara, não tem jeito, cara. O vilão tem que ser de algum lugar, né, cara? Não pode ser do espaço, né? Aquela historinha dos Simpsons no Brasil, aí protesta. Por isso que o filme de ET ninguém protesta por enquanto. É, enquanto eles não atacarem a gente, né? Tipo dependência, né? É, tipo Independence Day, né? Ou, é, isso aí. Ou criarmos uma aliança, né? Aí tiver tudo bem, até fazer um filme, né? Aí fudeu. Uma curiosidade que, pra quem não sabe, o Resident Evil no Japão chama Biohazard. Uma das razões para ele não se chamar Biohazard nos Estados Unidos da América, que seria o nome mais certo, né, do que Resident Evil, porque esse nome, não sei se você sabe, eles colocaram no primeiro, porque o primeiro jogo se passa numa casa, né? Isso. Aí Resident Evil, porque é a casa do mal lá. Isso. Aqui até o primeiro filme veio com o subtítulo de Hóspede Maldito, né? Isso. É porque era o nome daquela banda lá do baixista caraca que fez aquele programa lá com o Ted Nuggets e uns outros lá, que eu esqueci que música boa eles têm. E é uma bandinha de hip hop metal, metal hop. Metal hop, que música que eles têm de bom? Ah, não lembro. Eu lembro que quando eu tinha uma banda de metal, a gente enfiava uma música deles no meio da polícia, versão Sepultura, claro. Ah, é? É. Mas tu chegou a jogar algum jogo do Resident? Seu abate. Resident eu não joguei a jogar, não, cara. Agora, obviamente, pra eu poder escrever a crítica do filme, eu vi pessoas jogando. Peguei um amigo meu que jogava e eu vi ele jogando e ele me falou algumas coisas, porque é importante você ter informação pra quando você vai escrever sobre um filme, né? Ah, sim. Então, explicar uma coisa pra galera que não vai ver o jogo no cinema e ficar revoltado. Ah, mas não é assim no jogo. Gente, cinema não tem obrigação de imitar livro, imitar revista e quadrinho, imitar game. Resumindo, não tem obrigação de imitar fonte inspiradora. Isso é o que o povo tá aprendendo agora com o Watchmen, né? É, isso aí. Aquela solução que o nosso amigo Zack Snyder deu pro povo foi muito melhor, né? Você imagina, é um povo ataca alienígena, ia ficar muita forçação de barra, ficou muito mais interessante se eu... culpado do ataque, né? Ficou mais lógico, né? Ficou mais possível do que aparecer um polvo gigantesco no meio de Nova York e isso aqui é um ataque alienígena. Eu acho isso péssimo no quadrinho. Inclusive, eu acho ruim isso. Eu acho, inclusive, que a adaptação do Zack Snyder ficou melhor do que o quadrinho. É, dessa parte do final tudo assim, Não, eu achei quase tudo. Eu achei quase tudo melhor. Eu acho chato aquela coisa do navio, que o cara tá lendo a... Contas do Cargueiro Negro. É, do Cargueiro. Eu acho aquilo chato. Ele é chato pra caralho. Eu acho chato também, toda hora tem que parar a história pra ficar lendo as biografias dos caras, acho chatíssimo aquilo também. É, isso pra gente hoje que pega edição inteira, fechada, pode quebrar um pouco o ritmo, ser meio chato, mas pra quem lia isso lá na época do lançamento, 85, 86, sei lá, isso devia ser muito legal, porque ele dava, era algo mais pra ler quando você acabava o número, né? Se bem que ele deu uma puta encheira de linguiça também, né? É, ele disseram que foi por causa do contrato, né? Que os caras exigiram que ele enchesse linguiça, e aí ele encheu. Ele tinha história pra 6 números e fizeram ele fazer 12. É isso aí. Então, realmente, acho que isso já compromete. Se você começa a fazer uma obra em que você está programado para fazer 6, já depende da coisa, eu estou fazendo um prédio, vai ser 6 quartos, você está construindo, eu vou falar, não, eu quero que vire 12. Por mais que fique direitinho, se encaixe, nunca vai ser igual se você tivesse planejado fazer 12 de uma vez só. É, verdade. Então, vou nem culpar o amor por causa disso. Mas que eu acho que o filme ficou melhor, ficou. Até porque eu vou te ser bem sincero, ninguém vai jogar pedrada em mim. Eu acho o Alan Moore meio chato. Acho o Frank Miller bem superior ao Alan Moore. Eu concordo. Apesar que eu acho que o Frank Miller tá gagá agora, né? Concordo. O Spirit, então, foi uma bola fora total, né? É medonho. É tanta coisa ruim que dói, cara. Era tipo assim, vamos ver Mulher Gato 2 no cinema, é o Spirit, entendeu? Vamos ver Electra de novo, é péssimo, entendeu? Não gostei, o vilão todo afetado, umas babaquice de idiotas, entendeu? Nem processo de imitar o visual de Sin City, não. O filme é ruim mesmo. Mas nem as gostosas salva? Não, gostosas sempre salva, né? Mas a gente pode ver as gostosas em tudo que é maneira, né, cara? Elas aparecem em outros filmes melhores, melhor ver elas em filmes melhores. É melhor ver a Scarlett Johansson beijando a boca da Penélope Cruz no filme do Diário do que ver ela nesse filme. É melhor ver ela dando lá pro cara no filme do Brad Paul, o Dália Negra, do que fazendo isso, entendeu? É mais interessante, pô. Mas o foda do Frank Miller é que ele tá gagá geral, até no gibi, né? Você chegou a ver um aí que o Batman enfrenta uma Lanterna Verde, ele pinta tudo de amarelo? Ele pinta a Batcaverna, pinta o dente dele, pinta o... Essa parte eu achei muito escrota. É recente aí. Eu não sei se foi publicado no Brasil, eu tava lendo em inglês. É, mas vou te falar uma coisa. Mas se eu comparar as obras do Frank Miller com o Alan Moore, Eu acho o Frank Miller bem superior. Tipo assim, Cavaleiro das Trevas pra mim é imbatível. Ah, sim, acho sim, imbatível. O Alan Moore não tem nada no nível de Cavaleiro das Trevas pra mim. Ah, não, mas eu vejo de vingança. Bicho, pra mim Cavaleiro das Trevas é Cavaleiro das Trevas. Não tem igual. Aí você pega o 300, é sensacional, entendeu? Você pega várias coisas, que são sensacionais. Porque, por exemplo, o V de Vingança é muito bom. Acho que ele enrola também. É. Eu acho que o Alan Moore tem um problema. Tipo assim, ele sempre dá uma enrolada. Ele põe muita coisa, ele não vai direto ao ponto. É, e esse é outro que acho que o filme ficou melhor do que o HQ, né? É, também achei que foi melhor do que mais bem solucionado. E tem uma coisa meio, o Alan Moore, que acho que tem algum problema sexual, sabia? É que ele é mais polêmico também agora. Ele falou que toda a história dele... Sempre tem uma viadagem, tem uma lésbica, tem um cara homossexual. Ah, mas o mundo é assim, tudo bem. Mas ele gosta, que a toda história tem. Você fica até no Piada Mortal, que eu acho pra mim, sinceridade, é a melhor história do amor, porque ela é curta, cirúrgica e vai no ponto. Não deu pra encher linguiça, né? Acho que Piada Mortal é mais bem acabado pra mim. Talvez a melhor história. Se ele escreve uma coisa curta, é bom, porque ele começa a enrolar e ele viaja. É, então o Piada Mortal tem um problema sério. O Coringa me entra na casa lá da galera. Ele me aleja a Bárbara Gordon e leva nu o comissário Gordon pra casa. É, isso é uma coisa contraditória, né? Meio esquisito. Senhor, é mais fácil aleijar o velho e levar a mulher pra sodomizá-la lá na casinha dele? Não. E ele põe um cara nu ainda, com a corrente no pescoço. Será que tem a impressão que ele enrabou o comissário Gordon, o Coringa, né? Pra mim, ficou meio dúbio aquela coisa, meio tipo assim, o cara... Dá uma impressão também que ele come ela também, né? É, mas tipo assim, mas ele preferiu aleijar a mulher e levou o cara, né? É meio que o Alan Moore gosta dessa coisa meio tipo assim, lésbicas, homossexuais, homens se beijando. Ele gosta, porque o V de Vingança fica notoriamente claro que é um cara homossexual, né? E as divas, a coisa toda, ele vai jogando esses signos assim, entendeu? Ele não fala abertamente que é. Ele vai dando mais dicas. Tipo, o cara mais maneiro do Watchmen, assim, quando eu falo mais maneiro, tipo assim, o mais certinho, o cara brocha. É. Ele é contra o padrão homem da sociedade. É verdade. É. A mulher, que é a heroína, se veste igual uma prostituta. É. E o cara, que é o cara mais forte, fica de pau de fora o filme inteiro. O quadrinho todo de pau de fora. Tu quer dizer? Eu não sei, cara. Eu acho que tem uma coisa meio esquisita no Lumbo. Acho que ele gosta de um Atrás do Armário, sei lá, bicho. Eu acho meio esquisito. Ele não deve catar ninguém. Se ele tem aquela barba ali em cima, imagina ela pra baixo. É. Eu acho até que ele deve gostar de macho, cara. Entendeu? Que me parece isso mesmo. Já o Frank Miller, não, cara. O Frank Miller no 300, se você parar a pensar, você pega os caras, poxa, a Grécia, os caras realmente faziam, não tinha jeito. Não, ele procura esconder o quadrinho inteiro. Tipo, ele põe os caras tudo como heterossexuais, como machos. O cara, tipo, comia a rainha porque amava a rainha. E não é pra Grécia, não, né? As mulheres eram pra procriar e o amor entre os homens. Quer dizer, ele poderia botar isso na história do 300 que não pegaria mal. Ele estaria só retratando o que é a história mesmo. Não, ele não retrata a história, ele muda a história pra fazer os caras todos são héteros. Os caras são fortões, bonitões, mas são todos héteros, né? Não tem um escorregãozinho, entendeu? No 300. E já o Alan Moore, não. Eu não consigo ver uma história do Alan Moore, assim, dessas mais famosas, mais polêmicas, sempre tem uma coisa meio homossexual. Já o Frank Miller nunca mostra isso, né? Você vê que até o Electro, o Demolidor, um quer ficar com o outro, uma coisa meio louca. O Frank Miller até ajeitou, né, a situação do Batman, colocando uma Robin mulher, né? Verdade. Isso aí, pra tu ver, ele tira o macho da história, é tudo com mulher, mulher e homem, mulher e homem, entendeu? Não tem essa coisa meio dúbia, não. Isso que eu acho interessante. É, o Alan Moore é viado e o Frank Miller é homofóbico, né? Sei que ninguém vai ficar puto só falando, gente, isso aí é só uma brincadeira, eu gosto de Alan Moore, gosto de Frank Miller, e mesmo que os dois fossem homossexuais, eu não ia deixar de gostar da história por causa desse preconceito bobo, não é isso? Claro, não. Acho que é uma... Que é uma coisa que inspira uma brincadeira, inspira. É por isso que eu prefiro o Gatienes. É. Ele tira sarro de tudo isso. Você... É verdade, né? O cara cresceu os mamilos, né, cara? É, que tem o inimigo lá do Justiceiro, né, que toma tanta molizante que cresce peito nele. Ele fica igual mulher. Ele escrotiza geral. E ele fez, agora, falar um pouco de HQ dentro do nosso tema, ele fez umas HQ de zumbi, mano. Tem uma que chama Wormwood. Que é a história de um cara que é o filho do capeta e tal. Aí você lê, o cara faz a visão mais perturbadora que você pode ter de Deus e o diabo da sua vida inteira. Foi legal. Eu não vou estragar a surpresa que é quando Deus aparece, a visão que ele dá de Deus. Mas posso dizer que é pior do que a de South Park. É legal, hein? E tem uma HQ dele que ele teve um sonho que ele tava tendo que fazer essas histórias de zumbi. E ele pensou uma outra categoria de zumbi. Por que não? Em vez de ser aquele povo querendo comer as entranhas dos outros, miolos. Miolos, né? É. Por que não eles ficarem todos loucos e querendo matar todo mundo e estrupar? É. Que é um instinto básico do ser humano, né? Lógico. E detalhe: e se não fosse o Alan Moore, seria um estupro só entre iguais, né? Seria homens com homens, mulheres com mulheres. Deveria ser isso. Olha, mas vou te dizer que nessa HQ é foda. Tipo, o cara fica louco, rapá. Aí eles vão estrupar, só que eles não estrupam normal. O cara, tipo, arranca a perna do outro e estrupa a perna do cara. Não, mas me ocorreu um pensamento aqui. Zumbi tem sangue? Depende da ideia, né? Engraçado, quando eles atiram no cérebro que explode, sai um troço preto, né, cara? Sempre sai uma coisa nojenta. Não sai assim aquele sangue vermelhinho, parece que é um sangue podre. Pelo menos isso em vários filmes que eu vi. Quando os caras atravessam, estouram, sempre sai alguma coisa. É uma gosma preta, né? Não, porque se zumbi não tem sangue, ele não vai ficar com pau duro, pô. É que vai bombar, né? Apesar que morto fica duro, né? É verdade. Só não cresce, mas duro tá... Mas aí é meio complicado, né? Não, tanto que nós temos uns exemplos aí, tipo o pornô Holocaust, se eu não me engano é do Darajento, não. É do outro picareta italiano. Não, calma aí, Darajento é picareta não, hein? Não. Calma aí. É italiano, é que a parte italiana de zumbi é picaretagem, né? Não, eu adoro, cara. Os filmes são foda, tipo aquele zumbi lá, que tem a melhor cena de perfuração de olho da história, que até hoje não fizeram uma melhor. Esse aí, e não tinha computação gráfica, era tudo na mão. Não é artesanal, né, cara? E ao mesmo tempo eles têm aquele lá que é As Noites do Terror, Burial Ground, um negócio assim. Que os defuntos isso. Nada mais são do que pessoas com um saco de batata e uma máscara de papel machê na cara que você vê que tem alguém vestindo. E eles tacaram umas larvas na cara pra parecer que é morto-vivo. Eu adoro esse filme, ele é tão podre que é bom. Deixa o italiano, ele tem uma coisa, ele já faz isso desde a época do Western. Eles têm essa coisa de pegar o gênero e escrotizar ao máximo. Tipo assim, quando eu falo escrotizar, exagerar. Tipo, o que é o Western Spaghetti em relação ao Western do John Wayne? É o exagerado. É justamente os tiros, os diálogos, os caras do Velho Oeste no Western Spaghetti, os mexicanos são mais sujos, são mais nojentos, comem feijão, soltam peido, entendeu? É tudo mais escrotizado, cara. O Diário, que foi criado pelo Dario Argento, né? Que é o mesmo suspense que o Hitchcock fez lá, tão bonitinho no Psicose, né? Que ele não quer mostrar o sangue, então ele fez um preto e branco. Você só vê só uma tintura escura descendo pelo ralo, você não vê uma facada, você não vê nada, você vê a faca encostando no corpo dela, se você botar em slow motion, você vê que a faca não perfura um instante. Já o Diário não, é perfura mesmo, é sangue pra cacete, vísceras saindo, é tudo assim. E foi igual o filme do zumbi. Você pega o filme do zumbi do Diário Romero, tudo bem, tem morte, aceleração, tem cérebro explodindo. Mas cara, pô, caramba, vai ser difícil isso aqui. O que a gente vai poder fazer pra escrotizar mais? Porque isso já é escroto. O Diário Romero já fez uma coisa meio escrota. Não temos que escrotizar mais. Os caras escrotizaram mais ainda. Porra, eu fui ver um filme de italiano que eu ri muito. Erotic Nights of the Living Dead. As Noites Eróticas dos Mortos-Vivos. Bicho, tem penetração. Tem. Esse filme é lindo. Então, um zumbi que desce assim, começa a dar um... atira um cara, eu quero estar lá, daqui a pouco a mulher arranca o pênis do cara com a dentada e cospe um pedaço de pênis, assim, a cabeça no chão e mostra tudo. É, isso é lindo, esse filme, meu. O pornô Holocaust também é. É, também é. Mas o Erotic Nights é pior. Esse só tem um zumbi, que é ele é o estrupador, que ele mata as mulheres com a sua porra radioativa. É, mas o Erotic Nights é mais engraçado, cara, porque tem uma cena que o cara tá num bar assim, assistindo, aí vem uma negona assim, maneira, e começa a dançar nua, aí senta em cima de uma garrafa. Quer dizer, antes da dança do Chan, a mulher só que ela senta mesmo. Aí quando ela levanta, sai a rolha assim da champanhe, que é uma champanhe, e sai a espuma toda. Essas cenas são antológicas, né? É, são cenas escrotíssimas, né, cara? Porque tá simulando como fosse um sexo, né? A garrafa fosse um pênis entrando e a espuma que estoura da champanhe, no caso, seria o esperma, né? Quer dizer, os caras são escroto mesmo, cara. Os caras escrotizam, entendeu? Até em filme pornô eles fazem isso. O jogo que eu me lembro, que é um jogo até meio bobinho, né? Mas eu gostava porque ele era, pelo menos, os primeiros. Pegava muito, assim, do cenário, do estilo, né? Ele pegava muito, assim, dos filmes de terror, de monstros. Até o expressionismo alemão, que era o Castlevania. É, o Castlevania tá na nossa lista aqui. A maioria dos Castlevania que saíram são muito bons. Só que o lance dele era mais vampiro, né? É, vampiro, isso aí. Os cérebros dos vampiros são zumbis, né? E se você for pensar, um vampiro retardado é um zumbi, né? Por quê? Porque, ó, que nem Eu Sou a Lenda. É um filme de quê? De zumbi ou de vampiro? É verdade. Parece zumbi, parece vampiro. Parece as duas coisas, né? É um zumbi que não pode sair à luz do dia. Mas o vampiro não chega a morrer. É. Na história original são vampiros, né? Que foi escrito realmente, o primeiro filme que foi feito até com Vincent Price, são vampiros. Não são zumbis. No livro são vampiros. Mas, no filme do nosso amigo Will Smith, parece um pouco zumbis, né? Zumbis enlouquecidos, né? É, porque eles estão tudo loucão. É. E só no final alternativo que você consegue ter uma noção que eles têm consciência, né? É. E no normal parece que é tudo zumbi mesmo que não pode sair na luz. Verdade. Eu não consegui colocar esse filme do lado da minha coleção de zumbi. Eu já tenho um problema em pôr Evil Dead do lado. Sério? É, porque eu vejo... É porque são possuídos, já são demônios, né? Não são zumbis, né? Que nem em Força Sinistra, sabe qual que é? É, sei, lógico, Life Force, né? Isso, os melhores peitos do cinema. Eu acho que isso. É o segundo melhor, o primeiro melhor peito que eu vi no cinema é o da mulher do Al Pacino no Poderoso Chefão. Essa eu engatei no fundo do baú. Do primeiro? No primeiro, a que morre quando liga o carro. Eu não sei o nome dela. Era o nome maior. É, uma atriz italiana, eu acho, né? Deve ser. É, ela é italiana. A do Life Force é francesa. É porque ela não é nem famosa, né? Ela parece... Meu, é modelo de peito pra fazer o filme. É. A do Life Force, ela não fala nada, cara. É ridículo. Só fica a lua pra lá e pra cá, que é muito bom, né? É, puta, é a melhor coisa do filme. Você fala pra qualquer pessoa. Apolônia, é o nome dela. Nossa, chama Apolônia, a mina do... Apolônia. Apolônia, chefão. Puta, pariu. Apolônia é foda, né? Lembra a velha da Praça Nossa, né? Apolônia! Que desgraça. Piadinha pra ser nossa pra colocar no meio. Pra ser nossa literal. Não, mas é foda. Excellent! Tem um jogo aqui na lista que me chamou a atenção, merece até um lembretezinho aí. É, pra PC, é Painkiller. Painkiller. É Painkiller Judas Priest, né? Justamente. É, Painkiller que a gente canta muito bem no Rock Band. Ah, muito bem. Que é um outro jogo, tem a ver com zumbi, mas é muito bom também. Muito bom também. Você pode fazer um zumbizinho lá se quiser. Ah, dá pra montar um personagem zumbi. Você jogou esse? Painkiller é maneiro, é um jogo de primeira pessoa de ação no caralho. Você começa no cemitério, o que você acha que vai ter pra você matar no cemitério? É foda, mano. Qualquer joguinho assim no começo. Você já viu algum joguinho da Evil Dead? Do Evil Dead, sim. Eu só me lembro qual foi a versão, mas eu joguei um jogo do Evil Dead, sim. Tinha até pra PC esse, tinha pra tudo. Ah, então você deve ter jogado o último aí, que é o Regeneration. Você controla ele e tem um anãozinho do seu lado, que é um metade possuído, metade não. Isso. O legal é que você pode ficar matando ele e ele sempre volta. Verdade. E essa é o sidekick, literalmente, porque você chuta ele no ventilador, você chuta ele em qualquer lugar. E ele é o joguinho melhorzinho do Evil Dead. Tem no PlayStation 1 também, um que é maneirinho. O mais legal do PlayStation 1 é que ele é uma sequência direta do... Todos são sequência direta do 2, né? Porque ninguém consegue fazer sequência com o 3, né? Lógico. Senão fudeu. É porque o Arma 3DS não tem como. E essa aqui é a sequência do 2. É legal que você tem que andar lá no meio da floresta. Tem uns escoteiros possuídos. Aí tu mete a serra elétrica. Eles são tão pequenininhos que eles enroscam assim. Ela fica girando na ponta. É uma coisa linda de se matar esse coteiro. E tem um segundo também que... O melhor do Evil Dead são as frases, né? This one was over. That's it. Go ahead and run. Hail to the king, baby. Hail to the king, baby. Good. Bad. I'm the guy with the gun. E é tão foda que aquele jogo Duke Nukem, que já tem as frases marcantes, ele copia a frase do Evil Dead. É verdade. O cara fala Hail to the King e outras coisas do gênero. Que tão foda que é Evil Dead. Hail to the King, baby. Você sabe que o Evil Dead tem até a versão musical, tá? Só em teatro de Evil Dead. Sim, sim. Virou uma peça musical e neguinho correu todas as vezes com aquilo lá. Que é um pouco engraçado, né? Não, é muito legal. Meu, pra chegar nesse nível, né? É. E se você for ver todas as fichas do ator do Bruce Campbell, né? Inclusive agora você chegou a ver o último filme dele? My Name is Ash. Não, My Name is Bruce que eu vi. É Bruce, é. Então, eu ri pra caramba, porque mostrando ele assim, detonado, né? Ferrado, bora num trailer escroto. Achei bem engraçado o filme. É legal que aparece um demônio lá e o povo pra salvar vai chamar o cara que fez a Judete. Ele é o salvador da pátria. Ele acha que é brincadeira, depois ele vê que o troço é sério mesmo, ele foge. É bem engraçado o filme. Os outros filmes dele aí, tem uns que ele até acho que é diretor, tem um que ele é o Elvis, que chama Bobo Rutep. Puta, Bobo Rutep, muito bom. Esse foi um dos melhores pra mim. Eu ri muito, eu ri demais com esse filme. Melhor filme de Elvis de todos os tempos. Ah, adorei, cara. E o cara que faz parceiro dele no filme é um negão que acha que é o presidente Kennedy, né? Isso. Puta, é muito engraçado, cara. Muito engraçado. Teve também o Homem dos Dois Cérebros, The Man of Two Brains, eu acho. The Man with the Screaming Brain, não é? É Screaming Brain, é. Two Brains é do Ray Miller, confundi. Dos anos 50. Esse é The Screaming Brain, isso aí. Esse também é muito. Mano, qualquer filme que você pegar com esse cara é bom. Até você ficar procurando ele nos filmes do Sam Raimi é legal. É maneiro, é. Até pois é uma brincadeira. Onde será que o Bruce Campbell vai aparecer nesse filme, né? Qualquer filme do Sam Raimi, acho que tem ele. Uma das patrões que eu mais gosto dele é no Darkman, né? No primeiro Darkman do Sam Raimi. Que, poxa, o filme todinho não tem Bruce Campbell. É na última cena, quando o Darkman tá indo embora. Ele tira uma máscara, né? O cara que tá atrás dele, onde você está, onde você está? Aí tá uma multidão de gente andando. E aí, de repente, ele vira assim rapidamente, é o Bruce Campbell dá um sorriso, tipo assim, a máscara que o Darkman tava usando é a cara do Bruce Campbell. Quer dizer, é, muito bom. Cara, eu ia falar bom. Isso, mano. Muito engraçado, cara. Muito foda, mano, essa cena. Então, eu acho que o Darkman é legalzinho, tu, mas eu acho que essa cena pra mim é a melhor cena do filme. Ah, é. Por mais que o filme tenha seus momentos, esse é o momento. Já que a gente tá falando de uma coisa mais humorada, você já assistiu aquele desenho Aquatim? Já, muito bom, hilário aquele desenho, cara. Principalmente dublado, né? É, não, eu vou te falar uma coisa, a dublagem deles era boa mesmo, cara. Eu gostava da dublagem dele, sabia? Não achava ruim, não. É, o diretor de dublagem dele era o Guilherme Briggs, né? Ah, então. Tá explicado, né? Tá explicado, porra. Muito bom, cara. Pena que depois parou de passar, né? Passava no Adult Swim, né? É, esse bloco não existe mais, né? É, acabou. Mas sabe o que eu vi hoje, cara? No UOL, tá tendo desenhos do Adult Swim pra você assistir. É Adult Swim On Demand. Você bota lá na busca que vem. Você assiste online. Legal. Saiu até filme do Aquatim, pena que não dublaram. E tem um jogo, rapaz. E o nome do jogo é Aquatim Hunger Force Zombi Ninja Pro Am. Tem zumbi no nome, mas não tem zumbi no jogo, acredita? Sério? É um jogo que você joga golfe. É um jogo de golfe. Não, mas eu gosto muito desse jogo. Dead Rising, jogo mais lindo que você pode ter de zumbis. Sério? Meu, ele é inspirado no Despertar dos Mortos, na Dawn of Dead lá. É inspirado, caralho. É legal, hein? É chupação mesmo. É, ele é chupado, literalmente, né? E no original, sabe o que é legal do original? Ah. Tem um zumbi Hare Krishna, rapaz. É. E esse zumbi Hare Krishna fez tanto sucesso que saiu o bonequinho dele. É, mas no jogo, os teus zumbis são um molão mesmo. É, os zumbis são do clássico, então. É. Eu acho que esse jogo saiu antes do filme, que eles corriam. E no antigo, os caras são aqueles zumbis meio esverdeado, branco. É, que saiu depois, foi só Left 4 Dead. Isso. Que os caras correm pra caralho. Mais do que você. E o foda do Left 4 Dead é que eles vêm pra bater você, né? Eles não vêm pra morder você. É, eles primeiro querem te derrubar pra depois comer seus miolos. Ah, não vi ninguém comendo lá não. Só vi dando porrada e depois que ele te dá porrada ele sai correndo. É, pra pegar outro. Vai pegar outro. E o Dead Rise? Que é aquela ideia, um shopping cheio de zumbi. Meu, dá pra você entrar na loja, se vestir de mulher, pegar uma guitarra e sair dando guitarrada na cabeça de zumbi. É que a história é assim, você é um repórter freelance, você sabe que tá tendo alguma coisa estranha na cidade, você chega no shopping pra pegar a tua história, né? E quando você chega lá, tem zumbi pra tudo que é canto e tem uns 3, 4, tem uma meia dúzia de sobreviventes. E aí tem aquela historinha sempre que é um suspensezinho e tal, mas assim, o foco é você ter que, sei lá, resgatar alguém lá do outro lado do shopping e ter que matar uma cacetada de zumbi no meio do caminho. E assim, a interação com o cenário é muito legal, porque tudo que você vê um banco lá, você pode pegar o banco, aqueles bancos que você tá 4, 5 pessoas e dá bancada nos zumbis. Manequim, qualquer coisa que tá em vitrine, você consegue pegar e matar os zumbis com aquilo. E tem golpes especiais também, né? Esmaga a cabeça, dependendo do que você tá segurando, você mata de jeitos diferentes. É, tem praticamente fatalities embutidos no decorrer do jogo. Legal. E o Dead Rising do Wii que saiu agora é tosquíssimo. Sério? É. Como é que é o nome dele mesmo? Drop Teardrop. O pessoal tá reclamando que o barato do Dead Rising é aquela quantidade exorbitante de zumbi, né? É, então. No item 6, 7, 8. Tem pouco. Você mata uns, os caras aparecem assim, se materializam no ar. É horrível. Mas são fantasmas, mas... É o Resident Evil 3.5, né? E o controle era meia boca, assim. Tem um monte de side mission que tinha no 360 que não tem aí. É só resgatar neguinho não sei onde. Dá pra tirar foto igual outro? Não dá. É, então você não precisava ser o mesmo personagem, né? É. Que escroto. Ia ser legal ser o palhaço com a serra elétrica. É um dos chefes aí do caralho. É. E o gráfico é meia boca até demais, poderia ser melhor. É, pra ser feito em cima do Resident Evil 4, né? Sacanagem essas coisas. Não, mas não tem nada a ver com o Resident Evil 4, não. Não, o controle, a mira e a visão da câmera não é a mesma porra, pô? Não, a câmera não é a mesma não, é mais aberto. Os caras colocaram até na capa aqui em cima da mesma engine, hein? Não, da mesma equipe que adaptou o Resident Evil 4 pro Wii, não é? Na mesma plataforma. Tô com a capa aqui, ó. From the creators of Resident Evil 4 Wii Edition. Ah. Não é que nem o God Hand lá. O God Hand é igualzinho o Resident Evil 4. Esse daí não. Uma coisa legal do God Hand é que o produtor do Resident Evil 4 lá, o criador, falou: se converterem essa porra pra Wii, pra Wii, vocês podem cortar minha cabeça. Do Resident Evil 4. Aí fizeram Resident Evil 4 pro Play 2, né? É. Aí, em homenagem a essa fala dele, tem um personagem no God Hand que é a cabeça dele. É. Bom, se converter pro PlayStation 2, então. É. Você falou Wii, porra. Ah, mas pra Wii não era grande coisa converter, né? E agora tem até pra PC, né? É? Se não me engano, é o Resident mais vendido, 4. Uhum. E o 5 era pra sair pra PC, os caras tiraram aí da listinha, mas daqui a um tempo deve sair essa sai. Porra. É. O jogo que eu joguei que eu gostei foi o Doom, né? Doom é bem legal. Ah, o Doom, puta que pariu. Inclusive, eu joguei o Doom 3 já. O Doom 3 é bem mais zumbi que os outros, né? É. Porque bem mais zumbi, já. Os outros é mais demônio mesmo, que abre a porta do inferno. Esse daí abre a porta do inferno e todo mundo que tá lá do lado vira zumbi. Eu acho legal porque ele tem uma forte influência, né? Do nosso chefe de zumbis aí, o Romero, né? Eu acho bacana. O criador do Doom é. O sobrenome dele também é Romero, eu acho que eles são os parentes. É o John Romero, criador do Wolfenstein, de todos esses jogos de primeira pessoa aí que a gente conhece. É, o criador do Doom, o criador dos zumbis e o Coringa é tudo parente. É, todo o Coringa do Batman dos anos 60 também é parente dele. O César Romero, né? É, César Romero. O vilão especialmente convidado. Eu fiquei traumatizado quando eu descobri que esse vagabundo não raspava o bigode pra fazer o Coringa. É, ele pintava, né? Essa era a vantagem de não ter TV em alta resolução na época, né? Verdade. Uma coisa legal da gente falar dessa parte de comédia é o Shaun of the Dead, né? Yeah. Tá todo mundo morto, filminho muito lindo, que é em inglês. Portanto, não é todo mundo que vai rir, né? Porque humor britânico. É, principalmente as mulheres. Não sei porque as mulheres que eu conheço não conseguem rir desses humor britânico. Tem o Wi-Fi do Fido. Qual? Que o pessoal domestica o zumbi. Ah, vi. Eu achei até legal, mano. É aquele típico filme zumbi. Ele é muito mais um filme, assim, de crítica, né? A condição social da sociedade, né? É, ele é vendido como comédia, né? Mas aí você pega, ele tem um... Tem uma crítica social no filme, é isso aí. É um filme maneiro. E os Troma, né? Tem aquele Redneck Zombies, né? É. Que o cara tem aquela pinga que deixa todo mundo zumbi. Aí fica aquele monte de caipira que... É, o caipirão, né? O caipirão do interior, né? Que na dublagem colocaram o sotaque de mineiro. É, que na dublagem desse filme o pessoal sempre põe o sotaque de mineiro, né? Verdade. Esse filme não dublaram aqui, mas tipo um filme como aquele 2001 Maníacos, é... Você vê o cara lá, o Edgar Wright lá, que fez o Freddy Krueger falando... caipira. Isso. E é um filme bem legal, né? Pena que ali não é zumbi, os caras estão mortos, né? Mas eles querem comer gente, né? Eles querem comer gente, mas estão mortos, né? Eles são espíritos, estão vagando, eles não são zumbis, né? É, eles são fantasmas físicos, assim, né? É, fantasmas esfomeados, né? Esfomeados. É uma ideia tipo Silent Hill, se você for ver, né? É, Silent Hill, isso aí. Tô cagando pra Silent Hill, que eu vi na minha boca. Ah! Tu lembra alguma comédia legal de zumbi aí da Troma? Da Troma? Vários, cara. Porque todos os filmes da Troma, eles têm uma ligação com a comédia, né? O próprio Vingador Tóxico, né? Os que eu mais gosto, que não é uma comédia, mas se torna hilária, é a lenda do chupacabra, que é o chupacabra, que é filmado, tem uma parte no Brasil, mas não é filmado no Brasil, obviamente, mas dizem que é no Brasil, e é um documentário, eles fazem um documentário sério, como se realmente o chupacabra existisse. Eu acho engraçado, porque começa tipo assim, estamos aqui, somos uma equipe de reportagem, vamos fazer um filme mostrando como é o chupacabra, sei lá o que, era. Aí eles vão pro lugar, né, entrevistam as pessoas, aí você viu o chupacabra, ah, eu vi, ele entrou aqui, matou isso, matou essa pessoa, sei lá o que, e é tudo feito como se fosse um documentário, fosse um Globo Repórter, cara, é muito doideira, como existisse mesmo. É a bruxa de Blair do chupacabra. É, só que no meio dessa história toda o chupacabra aparece. Pura. Do meio equipe de reportagem, olha lá, o chupacabra, vamos filmar ele, vamos lá. Tá lá, pegou o carro, tá comendo o carro. Chega a ser ridículo. E aí a equipe de filmagem segue o chupacabra, né? Até onde ele mora, né? E já matando gente no caminho. Fosse um documentário. Ele não é uma comédia assim, propositalmente, né? É uma comédia de tosquice. Ele é uma comédia, só que disfarçada. É muito legal. Tem um joguinho pra PC que chama Counter Justice. Revenge of the Rednecks. Primeira pessoa, né? Que você é um caipira que tá lá. De repente todo mundo começa a vomitar, ficar verde e correr atrás de você. Sério? É a coisa mais linda do mundo. É um joguinho meio difícil de achar. E é um jogo lindo, mano. Não, mas peraí, qual que é o conceito de zumbi? Assim? Esse daí os caras começam a vomitar verde aí e correr atrás de você. Mas o zumbi, ele é necessariamente um morto-vivo? Ele pode ser um zumbi químico? Qual que é? O quesito é que ele te dá umas mordidas pra você ficar igual a ele, né? Porque se você vai pegar o filme do Romero, é que não tem espaço no inferno. Depois, se eu tiver errado aí, Samara. Isso. Você pega o filme antigo, é o voodoo. Você pega o extermínio, é raiva. É. Cada um é uma coisa. Aí é tudo zumbi. É. Você pega o Evil Dead e é possuído. O Redneck é porque o pessoal bebe pinga e quer comer gente depois. Ah, é, E assim vai, mano. Uma coisa legal também dessa parte é o mod, mano. Você tem um jogo original, tipo aquele Counter-Strike é um mod do Half-Life, né? Aí tem um mod que fizeram com o Half-Life, chama Brain Bridge. É um Counter-Strike com um zumbi. Aí você pode estar lá, Terrorist Win contra Zombies. Ah! É, aí eu teria um motivo pra jogar Counter-Strike. E o Postal também tem, o Postal. É? Que o Vibal fez o filme aí que a gente tava falando, mano. Você já jogou Postal, seu Abate? Não, não, eu joguei não. Imagina... É um simulador de realidade em primeira pessoa. Tô legal, hein? Aí você tem que pagar a conta no banco, tá? Descontar um cheque. É, você tem a rotina pra você seguir. É, você tem aquela rotina do seu dia, comprar leite, entendeu? Só que você chega lá, você pega o leite na prateleira e aparece assim, vá até o caixa e pague. Ou não. Se você sai correndo do mercado com leite, o cara vem com uma metralhadora atrás de você, querendo te meter bala e não quer saber. E se você chega no banco depois e fugir desse vagabundo, tá aquela fila imensa. Aí o que você faria no mundo real? Você ia esperar aquela fila andar, né? É. Aí você tá jogando, o que você acha mais legal fazer? Você tem um galão de gasolina e um fósforo. Isso aí. Você taca fogo em tudo e foda-se. E nesse jogo tem um modo que toda a cidade vira zumbi. É. Aí é salve-se quem puder e foda-se. Mas é um mod. Não, é a expansão. É um Apocalipse Weekend. O seu jogo é passar a semana, de segunda a sexta. E o seu final de semana fudeu tudo e todo mundo virou zumbi. Caramba. É. E uma coisa que a gente tá falando aí daquele House of the Dead, sabe o filme que saiu aí, o Planet Terror, né? Sei. Do nosso amiguinho Roberto Rodrigo. Isso. É jogo pra Wii, né? Aquele lá que você joga como se fosse pistolinha, matando um zumbizão na coisa. Ele tem uma história bem filme, é um Grand House mesmo. Tem até um Samuel Jackson genérico. E graças a esses genéricos aí, ele tem um recorde de mais de 180 fucks em um jogo. Que nem o Jack Bauer com Dammit, né? É, isso se você não contar o jogo do Scarface, que tem um botão pra você falar fuck, né? É verdade. Muito bom. E aqui tem um modo que chama Tipping of the Dead. De qual jogo? Do House of the Dead. É um jogo que fizeram pra japonês aprender inglês. Aí você tem que pegar e escrever as palavras que aparecem na tela o mais rápido possível para matar os zumbis. E saiu essa merda pra DS, pra tudo que você quiser. E tu conhece algum filme de japonês zumbi que presta, seu Bug? Conheço não. Por mais que tenha, acho que nenhum presta. Não. Tem um até que tem uma homenagem ao Evil Dead, que é um tal de Stacy. Isso, mas eu não vi, eu nunca assisti não. Esse filme aí, as minas quando completa, acho que 17 anos, colegiais, né? Como todo filme de japonês tem que ser, né? Elas viram zumbi quando cria 17 anos e quer matar todo mundo. Aí os caras criam uma organização pra matar zumbi e criam uma lei que você mesmo é responsável por matar os seus zumbis. Então, eles vendem a serra elétrica Bruce Campbell 2. Que é pro próprio pai ou mãe poder matar o zumbi, que senão eles são processados. Pois não tá cumprindo com as obrigações do governo. E essa é a única coisa que salva o filme, porque essa é uma bosta. No final eles descobrem que elas viram zumbi por causa do amor. Aí, você queria uma outra razão pra virar zumbi? O amor faz colegiais de 17 anos no Japão virar zumbi. Uma coisinha besta de essencial que a gente tá falando é aqueles Zombie Ate My Neighborhood. No Mega Drive, Super Nintendo. Não lembro disso não. Não? É, eu nunca joguei esse também não. Esse daí é, acho que é o primeiro jogo legal que tem zumbi no nome. Que você tem que salvar seus vizinhos. É, zumbis comeram meus vizinhos. Ah, Zombie Ate My Neighbors. É estilo A Noite do Morto Vivo. Só que não tem só zumbi, tem ET, tem o Jason com o reserva de você com a serra elétrica, coisas desse tipo. Mas o jogo é muito legal, saiu versão genérica aí pra baixar no Xbox Live e o povo disse que não é tão legal quanto o jogo velho. Acredita na porra dessa? Ah, uma coisa legal da gente falar, nosso amigo aí, o Romero, né, ele tem o jogo dele. Não o César, nem o John Romero, mas o... O Jorge Romero. Ele tem o Land of the Dead, tem o jogo do filme. Isso, que é o penúltimo, né? É o penúltimo, saiu agora o Dyer, né? Isso. Que vai sair o 3 pontinhos of the Dead, né? É. O Romero agora vai acabar a carreira dele só fazendo filme disso, cara. Já é. Tá velho mesmo. Eu acho que aí perguntaram, como é que vai chamar seu próximo filme? Ele é qualquer porra of the Dead. Aí colocaram os 3 pontinhos, é. Já tá lindo esse nome. É bom porque nas pesquisas sempre vai aparecer em primeiro, né? Aí, esse jogo aí é legal pra caramba, acho que é um melhor de fidelidade. Esse jogo nada mais é do que você é uma equipe. Uma equipe não, um cara que vai se juntando com o povo pra ir lá pra aquele prédio lá que tem no filme, que é a salvação de todo mundo. É o Fiddle Green lá. A ideia é só essa aí, mas dá susto, dá um cagaço do caralho. É um joguinho lindo. E teve um jogo que foi cancelado, que foi anunciado depois desse, que era o City of the Dead. Que também era baseado em cima do Romero. E você ia controlar um cara que tem a voz do Tom Savini. E não saiu. É uma grande perca pra humanidade um jogo desse. Bicho, deixa eu falar uma coisa. Tom Savini, pra mim, eu sou fãzoco do cara, bicho. Não, o cara, que nem a gente falou do Bruce Campbell, de achar ele em filme, ele é outro, né? É, o Tom Savini é ótimo. E tem outra coisa também. Tom Savini, pô, fez o Sex Machine, o Quentin Tarantino, ganhou mais pontos comigo ainda, cara. Aquele personagem Sex Machine, o cara levanta assim, né? Onde seria o saco, o pau dele, é um canhãozinho. E o saco, no caso, seria as rodas do canhão. Muito bom aqui, nossa, cara. Excelente. Muito bom. O legal foi que essa arma mostra antes no Balada do Pistoleiro, né? É. Aí eu, puta, devia ser legal um filme do cara usando essa aí, né? Aí depois ele usou mesmo. É, foi muito bom, cara. Tom Savini, ele é ótimo. Eu acho legal, porque todo filme que ele trabalha, como ele é um cara que ele começou a carreira, né? Até de fazer os efeitos especiais de bonecos, fazer os gags, né? De morte, de sangue, da flecha atravessar a cabeça, enfim. Ele sempre aparece no filme, ele sempre faz uma participação que ele morre dilacerado, né? Tipo, ah, o que você matou aí que é? Mas, ó, mas eu vou morrer aqui, tá? O cara vai passar um facão, cortar minha cabeça, meus braços, minhas pernas. Eu sempre lembro por causa disso. Você vê ele no filme, você vê que ele vai morrer massacrado. É sempre isso. Ele sempre tem a mesma cara, né? O mesmo bigodão. É. Ah, mas não pode, né? A cara de, parece aqueles caras de maluco, né? Parece um mexicano louco, né, cara? É. Tom Savini, acho que é italiano, né? Mas é muito bom, cara. Muito bom. Eu adoro Tom Savini. Acho que o último filme que eu vi ele foi aquele Garotos Perdidos, A Tribo, Na Madrugada dos Mortos. É muito foda, que ele é o... Ele faz o mesmo papel que ele faz no Planeta Terror, se você for ver, né? É. Policial lá, que tá falando como é que mata o zumbi. E, meu, aí você pega, vê o Despertar dos Mortos, tá ele lá de motoqueiro. Ele faz o líder da gangue, eu acho. É isso aí mesmo. Ele é o que morre mais bonito. Morre massacrado, a avaliar. O legal desse do Garotos Perdidos, embora seja um filme de vampiro, né? Os caras arrancam a cabeça dele, jogam na água e os créditos é a cabeça dele. Afundando assim. E é perfeito, né? É que deve ser fácil pra ele ficar fazendo a cabeça dele, né? Não precisa ficar cobrando hora de ninguém, né? Uma coisa escrota do zumbi é que se ele come tanto humano, por que ele não engorda? Como é que ele caga depois? Verdade. Tem até um jogo que satiriza isso, que é o Stand the Zombie pra PC, que você controla o zumbi. E o seu objetivo é você controlar as hordas de zumbi, matar tudo. É um jogo estratégico. Mas uma coisa maneira é que você pode arrancar o seu estômago fora. Tá todo podre daquelas coisas que você comeu e não digere, né? Quando você joga nos outros, aquela porra explode. Bom, o que dá pra jogar como zumbi também é o Left 4 Dead. É. O primeiro jogo que eu acho que deu pra jogar como zumbi é o Resident Evil Outbreak. É bem meia boca. É bem meia boca, mas ele dá isso aí. Então acredita que o primeiro Resident Evil que dá pra andar e atirar é o Outbreak 2, que todos os outros tem que ficar parados, até o 4. É. Só esse e o 5 dá. Resident Evil 5 não dá pra tirar andando, não. Dá sim, pô. Não dá não, rapaz. Eu vi no review. Quando você arma lá pra atirar, o direcional vira mira. Do Resident também a gente tem 300 versões, né? Uma versão que eu gosto muito, que muita gente não gosta, é as porra das versões de pistolinha. Principalmente a do Play 2. Eu acho horrível isso daí. Não, mas do Play 2 é legal, que uma pistola do Play 2 dá pra você andar, que ela tem um direcional, aí você anda em terceira pessoa normal, aí na hora de dar pipoco você vai lá. É o Dead End. Apesar que tem um código Verônica de pistola, que é o pior jogo de pistola que eu já joguei na minha vida. Não, Resident Evil pra mim, ou é os com número, ou é o primeiro código Verônica. O resto não presta. É, os Outbreaks são uma decepção do caralho. É. O 2, a única coisa maneira é que tem o zoológico de animal zumbi, né? E nenhum outro jogo tem um negócio desse. Aí nós tivemos a evolução, né? Resident Evil 4, que já não é mais zumbi. Que era pra ser fantasma, né? Tem aquele videozinho dele do 3.5 que os caras falam, né? É, mas fantasma ia ser nojento, né? É que eles queriam fazer aquele clima de terror, né? Mas decidiram fazer ação mesmo. É. E aqueles cenários lá desse demo aí, dizem que foi usado naquele joguinho de Play 2 que chama Haunting Ground, que você joga com uma mina e um cachorro. O que tu achou do Resident 5, já que essa é uma das razões de a gente fazer esse pod? Pra nível de Resident Evil é meia boca, viu? A ação é legal, até te dá um clima de cagaço assim, mas a história é muito tosca, muito idiota, imbecil, você sabe quem é o vilão logo de cara, uns diálogos idiota. O Gore tá maneiro, pelo menos, porra. A parte de ação tá legal, o som é bem ruimzinho, ele é meio abafado até, é bem meia boca o som. Eu achei escroto quando você joga de dois, a tela divide, mas ela fica com umas bordas pretas e ela fica deslocada pro lado, né? É meio esquisito. É, não precisava disso, né? É, mas é legal jogar de dois. Quando eu jogava Resident, o meu favorito até agora é o 2, porque eu não joguei os remake, né? Isso só dá pra fazer no Resident Evil 2, acho que no 3 também. Quando você pegava a 12 e tunava ela, que ela virava uma espingardona e mirava pra cima, você arrancava metade do zumbi, mas arrancava tipo o braço, metade do corpo e a cabeça ia junto, lógico, né? Pelo um corte na diagonal, era a coisa mais linda do mundo, eu me deliciava jogando isso. E no 3 era legal que tinha aquela que atirava dardo e explodia, né? É, no 5 tem o lança-granada, tem uma granada de ácido. Ah, isso tinha no 2 também, mas derrete os caras, bonitinho? Derrete bonitinho, só atirei em monstrinho, não atirei nos caras ainda, tudo aí. Nos outros você só atirava e saía fumacinha verde, aí o cara caía morto. Não, esse daí dá uma derretidinha. Olha, preciso jogar isso, meu Deus do céu. Um joguinho que eu gosto muito, que eu preciso falar, é Metal Slug 3, que tem a fase do zumbi, que você vira zumbi também. A gente esqueceu de outro jogo que você vira zumbi. Não, eu já falei Metal Slug. Não queres nada, rapaz. Ao invés de você atirar granada, você vomita sangue em todo mundo e mata todo mundo na tela nesse jogo. É muito lindo. Vamos ver o que mais temos aqui de legal que podemos falar. Tem um tipo de filme, cara, que eu sei que não tem nada a ver com isso, mas, cara, os filmes de canibais italianos são foda, bicho. Não tem igual, cara. É sempre uma tribo na Amazônia escondida que vem uma galera pra vir ver. Não, que é o Canibal Holocaust, né? É, todos eles, né? Tem uns Canibal três, Holocaust, assim. Canibal Ferox. E tem um crossover disso aí com zumbi, que é o zumbi holocausto, né? Isso. Que o pessoal tem que fugir, de um lado tem canibal e do outro lado tem zumbi. E também tem o Hitler Live também, que é muito bom, italiano, que não tem canibal no nome, mas é a mesma história também. Pô, no Canibal Ferox é muito bom, né, cara? Quando o cara amarra o cara no tronco, corta o pau do cara, é o índio mostra o pau e ri, que é pequenininho, né? É, enfia na boca e come e mastiga com gosto. É muito bom, cara. Eu acho legal. Eu tenho aquele outro que você tá falando aí, que os caras mandam uma equipe pra recuperar os filmes, né? Na época esse filme foi vendido, cara, que foi nos anos 90, ele foi vendido nos cinemas como se realmente tivesse uma tribo de canibais na Amazônia e que tinham encontrado os filmes dos caras sendo mortos. O marketing do filme era esse. Esse filme foi a primeira Bruxa de Blair que existiu, se for ver, né? Foi mesmo, tentaram fazer isso. Me lembro que teve uma reportagem imensa no jornal falando, olha, gente, isso é mentira, não existe uma tribo de canibais na Amazônia. Que ninguém chegou a acreditar, cara. Pô, será que tem uma tribo de malucos lá, de canibais na Amazônia? Eu fui pro cinema, meio que dividido. Você acredita? Eu era garoto. Eu falei assim, porra, será que essa porra tem mesmo? Não tem? Pô, vou assistir esse troço. Tu viu no cinema isso aí? Vi no cinema, cara. Puta, eu vi no cinema, carinho. Sabe que eu sou velho. Fiz a porra no cinema. E aí, detalhe, eu achei engraçado que eu tava no cinema. Eu falei, não, pô, isso é mentira. Porque eles encontraram os filmes, né? E aí mostra lá, né, os caras chegando na Amazônia. E aí, porra, acho engraçado que ninguém vai ser no morto, mas o cara não para de filmar. É. Isso que é muito engraçado. Eu vi que é mentira. Porque até na última morte, quando é o cara que morre, e ele tá filmando, né, ele não para de filmar, e a câmera cai assim do lado e continua filmando, aí filma ele sendo morto, entendeu? Mas tá caído assim do lado. Não, Mas mesmo tendo essa marmelada do caralho, as cenas de morte são uma das mais fodas, né, mano? São boas, pra época então são maravilhosas. Mesmo vendo depois de ver aquela lá que os canibal começam a cortar os pedaços do cara lá de longe mesmo, o desmembramento do cara lá, aquela coisa é puta. E os bichos desse filme são de verdade, né? É, são de verdade, eles matam mesmo. Naquela época de situação de proteção de animal, porra nenhuma, de que mataram, eles mataram o jacaré, mataram tudo. O povo que vê esse filme aí fica traumatizado com a antológica cena da tartaruga. E o Zumbi Local, você já viu? Que é o crossover aí? Esse eu não vi não, vou ter que pegar pra ver. E é a mistura, você imagina de um lado os caras tendo que fugir dos zumbis e do outro aí eles chegam lá, tem os canibais querendo comer eles. Só falta ser os estrupadores do outro. Game over. Tem um joguinho, esse você vai gostar. Saiu um filme agora que chama Oneshambara Built, em cima desse jogo, que são minas de biquíni com uma katana, kataná, não sei como é que fala certo, kataná, né? Kataná, rapaz. Kataná. Matando zumbis. E o filme é só isso, o jogo é só isso, é uma repetição do caralho, e tem mais de 15 versões dessa porra. Caramba, cara. Tô acreditando na merda dessa. Tem pra 360, tem pra Wii, tem pra PlayStation 2, tem pra celular, tem pra tudo. E o povo adora isso. Lá no Japão. É, um bando de tarado, né? Só tem tarado e ninguém compra pra jogar, né? Pelo menos ele vai voltar a fazer show e eu ainda acredito no Michael Jackson. Se tiver barato, eu vou. É, o barato é uma coisa que não vai estar, né? Vai ser que nem um filme do Vibal. A gente vai lá pra ver o nariz dele cair. Eu lembro que você tira criancinhas do porta-mala dos carros. Você abre o porta-mala, a criancinha sai assim. Pô, já desde essa época ele já estava envolvido com isso, a gente não se tocava, hein? Era tudo loirinho, igual Macaulay Culkin. Fazer virar zumbi é um pretexto em todo quanto é lugar pra você falar que é legalizado, não é? Tem um monte de joguinho que os caras fazem isso, tipo no Carmageddon, aquele joguinho lindo de você atropelar os pedestres. Você proibido no Brasil. Isso eu joguei bastante já. Já? É, se você não colocar a senha lá, você atropela robô, né? Verdade. Mas se você coloca a senha, é a pessoa. Mas do segundo pra frente, dependendo do país, né? Aí o sanguinho é verde e os caras dão desculpa que é zumbi e tá liberado. Isso cabe a dizer pro povo assistir o filme Zombie Strippers, né? É, aquelas zumbis todas eu pegava maravilhosamente, mesmo que elas arrancassem meu pau adentadas. Aquelas valiam. Muito. Acertando a frase então, nosso crítico, especialista e comedor mor, Marabade. Já vai vir já a galera dizendo, ah, o cara que fala muito que come é porque não come ninguém. Galera, é isso mesmo, pode falar isso à vontade, assim eu continuo comendo a sua irmã, a sua namorada e suas amigas sem você saber. Isso aí, o cara come mais que o Alan Moore, vocês podem ter certeza. E o Gene Simmons. E o Gene Simmons, isso aí, cai entre os dois a média. Atenção, os próximos segundos não são indicados para crianças ou idosos que se ofendem facilmente, assim como pessoas com problemas de coração, alto nível de colesterol no sangue, diabetes ou diarreia explosiva. Pô, teve um filme pornô que eu vi há um certo tempo, italiano, que a mulher tá transando com um cara, aí o cara fala assim, eu quero botar em todos os seus buracos. Aí o cara vai lá, põe no buraco 1, buraco 2, põe na orelha, quase tenta enfiar no nariz, aquelas doideiras todas de filme italiano. Aí quando o cara acaba de botar todos os buracos possíveis, ele fala assim, agora acabei, a mulher não, ainda falta um buraco ainda. Ele fala, qual? A mulher pega, tira o olho de vidro. E tem um buraco no olho, cara. O cara enfia no olho da mulher, bicho. Puta, eu preciso desse filme. Aí o cara na goza lá dentro do olho dela, fica aquele troço descendo assim pelo olho, assim, a mulher põe a língua na lambe. Quer dizer, italiano não existe. Os caras escrotizam até dizer chega, cara. Acho que a gente deve ter um departamento lá na Itália só pra isso. Ficar lá meia dúzia de maluco, o que a gente pode fazer pra escrotizar mais esse gênero? Aí eles fazem isso.